Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater. Os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfarei.